que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba. Uma voz que gira, bailando no ar. Oh, queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Aqui

perdição. Há tantos caminhos, tantas portas, mas somente um tem coração. E eu não tenho nada a te dizer. Cada um de nós é um universo, Pedro. Onde você vai, eu também vou. Podes ficar presa que nem santa.